Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo nossa live. Vocês aí de casa estão curtindo nossa live. Gente, de coração, um abraço forte em cada um de vocês. De verdade, viu? Um abraço especial. Quero agradecer a todos vocês, viu, menino? Esquentaram minha cabeça, né? Mas é assim mesmo, né? Cara, não é brincadeira, não. Eu não sabia que esse camarada tocava, não, menino. E o batão, viu? Deslance. Bangô. Teclas, meu maestro Natan, Cristian, na guitarra. Eu quero agradecer também essa equipe maravilhosa aí que tá fazendo esse trabalho, viu, gente? Muito obrigado aí. Trabalho nota 10, muito bom. Agradecer o secretário de cultura, nosso queridíssimo Gilmar. Valeu, gente. Vamos fazer agora a última. Fique com Deus. Até a próxima live. Ou até o próximo show, né? Vamos embora! Vamos embora! Vou te deixar. O papo não implora, porque homem não chora e não pede perdão. E não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Deixou do...